Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje para tratar de uma questão bastante séria, um assunto que vem preocupando moradores, principalmente moradores de uma renda mais baixa, moradores que não têm o acesso que tem a classe média, que tem a classe alta aos meios de comunicação e às formas de pressão que nós temos visto exercidas pela sociedade de maneira geral, que são essas populações de áreas onde acontecem obras importantes com vistas aos eventos esportivos programados, como Copa do Mundo, Olimpíadas, e também onde há obras como Porto Maravilha, que é uma obra importante também que, de revitalização da zona portuária, mas que vem provocando remoções forçadas, como as pessoas chamam, e isso já levou, inclusive, a documentos que foram denunciados em vídeo nas Nações Unidas e também em Genebra, na Suíça, também remoções forçadas em função da Copa do Mundo. Em resumo, essas remoções forçadas, elas repercutem também no exterior e com muita força, porque elas têm a origem exatamente nos eventos esportivos internacionais aos quais o país se candidatou a sediar e que hoje provocam tanta discussão interna entre a população. Nós estamos aqui no estúdio com o Ebenezer de Souza Leite, da Comissão de Moradores do Morro da Providência, que está diretamente afetado pelas obras do projeto Porto Maravilha e que é a primeira favela do Rio de Janeiro, o Morro da Providência, também com o Jorge Borges, geógrafo, especialista em planejamento urbano, assessor do vereador Eliomar Coelho, já esteve conosco em outros programas anteriores, e a Inalva Brito, professora, moradora da Vila Autódromo, integrante do Comitê Popular Rio, Copa e Olimpíadas, com atuação decisiva no processo de resistência dos moradores da vila contra o processo de remoção. Essa questão, não é bom a gente deixar logo de cara aqui, que é uma questão que vocês não têm visibilidade com muita facilidade, digamos assim, não tem um acesso franco e aberto aos meios de comunicação. Então aqui a Rádio Nacional, que é uma emissora pública, abre esse espaço através do Tema Livre para vocês poderem falar. E eu gostaria de começar com o Ebenezer de Souza, que é conhecido como o Bené da Providência. Bom dia, Bené. Bom dia, bom dia. Pode falar mais alto, Bené. Bom dia. Eu estava vindo para cá e estava me lembrando do samba de Jacó do Elisete Cardoso, que ele retratava. Era uma música que falava, barracão, barracão. Isso aí espelha todas as favelas do Rio de Janeiro. Então, antes de entrar diretamente no assunto, eu queria fazer um breve histórico do que é a Providência. Pessoal, segundo alguns pesquisadores, historiadores, eles se baseiam muito na questão dos canudos, mas a Providência é anterior a canudos. Na época do Império, a corte doou aquela região ali para a Irmandade de Seis Marias, que subdividiu aquela região. Na parte mais alta do morro, que é a Capela do Cruzeiro, subdividiu em chácaras. Então tinha a chácara do Cruzeiro, a chácara do Instituto Central do Povo e por aí vai. A questão dos canudos, os remanescentes da Guerra dos Canudos, eles ficaram acampados ali no Comando Leste. Então, à espera de terras prometidas. Então eles tinham duas opções. Ou Morro de Santo Antônio ou Morro da Providência. Com a afinidade geográfica da região do interior da Bahia, eles deram preferência ao Morro da Providência, porque, inclusive, lá no interior da Bahia, eles tinham lá uma plantinha espinhosa, que também tinha na Providência, que por isso que se deu o nome de favela, Morro da Favela. E é a primeira favela da América Latina. Você tem a primeira escola de samba, Vizinha Faladeira, que ela voltou ao cenário do mundo do samba, graças ao historiador Sérgio Cabral, que na era que foi do Pasquim e coisa e tal. Então, desde essa época, desde Pereira Passos, a gente vê que o poder público, ele nunca se preocupou com essas regiões. Tudo que se fez foi muito maquiagem, em troca de votos. Sempre foi assim. Por isso que o curral eleitoral não está lá no interior. O curral eleitoral está aqui no nosso grande centro. Então, transpassando isso para os dias atuais, a prefeitura, através do prefeito Eduardo Paz, ele está... parece que redescobriu a região. Então, tramita na região três projetos. Revitalização da zona portuária, bonde sobre trilho, e lá em cima, na Providência, o projeto Morar Carioca. Quer dizer, a parte da periferia é ligada à Sedurb, é ligada ao Alberto. E a parte da Providência é ligada à Secretaria Municipal de Habitação. Então, no início, uma praça que foi tombada, ela foi utilizada como estação. Inclusive, o projeto da engenheira Fernanda Lessa, né, era que eu vi até no site, era projetar, fazer uma projeção em forma de cruz, ligar o Morro da Conceição ao Morro do Pinto e ligar a Cidade do Samba à Central do Brasil. Ela colocava isso aí como uma coisa que está em moda agora, mobilidade urbana, desafogar o trânsito. Pô, mas a gente tem o túnel João Ricardo, que é essa ligação. É um túnel que não tem... Agora, Bené, as remoções começaram, estão acontecendo? A gente aconteceu... As primeiras remoções aconteceu no AP. Foram 52 famílias que entraram para o AP. Aconteceram onde? No AP, a região... Que é AP? Ladeira do Farias, onde passa a parte do teleférico que liga a central do Brasil. Então, foram 52 famílias desalojadas com aluguel social, com um ano de promessa de ser reassentada, mas até hoje as pessoas... Não foram para lugar nenhum. Quanto tempo tem isso? E já tem quase 2 anos. Quase 2 anos? Desde o início das obras da Porto Maravilha. Bom, então agora, vou passar... Olha só, não... Sim, rápido, então fala aí, mas fala rápido só, que eu tenho que passar para a Inalva então, também. Fechando, são 832 famílias, eles colocam 517 como área de risco e 315 estão na linha da obra. Só que quando você compra alguma coisa numa empresa que dá problema, você quer recorrer a quem? A PROCON, a defesa do consumidor. No caso, as pessoas se sentiram atingidas e recorreram à Defensoria Pública. Por isso, existe uma liminar da juíza, que foi a segunda, paralisando a obra, deixando só terminar o teleférico que estava em fase terminal. Então, quer dizer, cobrando da prefeitura alguns requisitos que eles tinham que responder, que até hoje não responderam, em relação à questão do meio ambiente, do impacto de vizinhança, esses detalhes todos. Ok, Inalva Brito, moradora lá da Vila Autódromo, integrante do Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, eu gostaria que você se falasse da situação dos moradores lá da sua área. Bom dia. Fala mais perto do microfone, por favor, Inalva. Bom dia, eu sou ouvinte da Rádio Nacional. Está desligado o microfone dela. Fala, Inalva. Bom dia, os ouvintes da Rádio Nacional. Pois é, a luta lá da comunidade Vila Autódromo, que é uma comunidade originária de pescadores, tem sido intensa. Há 20 anos que nós temos a espada da remoção voltada para a nossa cabeça. E a gente luta pelo direito pleno à cidade, pela questão do urbanismo e pela questão da terra. Apesar da gente ter título de concessão dado pelo governo do Estado, título este que o Estado dá também às empreiteiras imobiliárias, eles sempre desclassificam o nosso direito, eles sempre desclassificam os nossos títulos, né? E durante esses 20 anos, a prefeitura teve uma política intencional de abandono na comunidade, diminuindo ela. Nós não começamos como favela, nós começamos como um loteamento popular. Nós somos todos ordenados e titulados com planta do ITERG, e a prefeitura nos diminuiu na condição de favelado para, assim, com a política de abandono, ela nos retirar mais fácil. Entretanto, a nossa luta, junto com os movimentos sociais, junto com as comunidades também, aí com a luta do Porto, é da gente ter o direito pleno à cidade. E para isto nós construímos, junto com duas universidades, um projeto popular de urbanismo e saneamento básico. Ultimamente, devido aí, né, a primavera aí urbanística, ou a primavera aí social, o prefeito nos chama para dialogar. O diálogo tem sido muito difícil, porque os técnicos continuam não reconhecendo o nosso direito à moradia, com o argumento de que nós causamos dano ambiental, estético e visual, o tempo inteiro desclassificando o nosso projeto de urbanização, falando de coisas como se fossem abstratas e reais. E a palavra que é usada sempre para nos classificar é que nós somos ilegais, que nós estamos ilegais, que nós não podemos ficar lá porque nós estamos na ilegalidade. Palavra que ele usa só para a gente, porque todo o entorno da Lagoa de Jacarepaguá está muito mais na ilegalidade do que nós, porque nós estamos lá, inclusive antes daqueles empreendimentos que é Transcarioca, Rock in Rio, Parque Olímpico, enfim, Jogos Pan-Americanos e todos aqueles conjuntos, aqueles condomínios todos que estão lá, não é? Então, o que eles oferecem para a gente é um conjunto popular chamado Parque Carioca, da Minha Casa Minha Vida, com 40 metros quadrados, mas nós nos recusamos a esse modelo homogêneo, esse modelo imposto, esse modelo que vem de cima para os de baixo, né? E o que nós percebemos lá é que é uma política clara de especulação imobiliária, onde eles desclassificam o tempo inteiro a nossa luta, o nosso direito, a nossa história. Ô Jorge, você que, além de geógrafo, na verdade você é mais especialista em planejamento urbano e acompanha essa questão de dentro da Câmara Municipal, porque você está, afinal de contas, trabalhando ali no gabinete e acompanha isso de perto, como é que você vê essas duas situações inseridas num contexto mais amplo de outras que a gente tem notícia? Luiz, bom dia ouvintes, bom dia companheiros da mesa. A situação que a gente tem aqui hoje representada, a Providência e a Vila Autódromo, elas são uma pontinha de um iceberg que, assim, elas duas ganharam bastante visibilidade, muito por conta da resistência, da luta que os seus moradores conseguiram organizar e conseguiram juntar uma rede de apoios para fazer essa luta. Mas ela é uma pontinha de um iceberg que está aí obscurecido em toda a cidade, né? A primeira gestão do Eduardo Paes, eles falaram até com um certo orgulho de mais de 30 mil pessoas removidas. E que a experiência que a gente tem desde antes, inclusive, da gestão do Paes, mas na gestão do Paes foi uma intensidade sem precedentes, inclusive já em termos históricos, né? Comparado com outros grandes momentos de remoções, a intensidade e a forma... inclusive jurídica, como a prefeitura tem implementado, é realmente assustadora. Nós tivemos casos, por exemplo, ao longo da Transoeste, ali na duplicação da Avenida das Américas, de comunidades inteiras removidas em um dia. Tinha uma comunidade ali chamada Notre Dame, que as pessoas saíram para trabalhar de manhã e voltaram, e não existia mais a comunidade, só tinha entulho. A gente tem comunidades como a Restinga e Vila Harmonia, em que foi um processo também que conseguiram se organizar e ter um processo de resistência por algum tempo, onde sequer haviam processos administrativos no caso de algumas famílias. Coisas elementares da administração pública que foram completamente ignorados. E ainda quando eles agem dentro de uma suposta legalidade, que é no caso, e a gente tem tido notícia que na Providência isso está começando a acontecer também, É, porque na Providência, né, tem as áreas informais, mas tem áreas formais, ou seja, na parte principalmente do entorno. Pessoas que moram há 70 anos, às vezes, numa casa ali próxima à central do Brasil, que estão recebendo oficiais de justiça com ordens de emissão de posse, que a gente já viu isso também acontecer, por exemplo, na Transcarioca. O que, que a prefeitura faz? Ela vai no RGI, no cartório, ela identifica lá um proprietário que provavelmente já morreu até mais de 100 anos, ela vai para o judiciário e fala: ó, estou depositando em juízo essa quantia aqui para compensar a desapropriação daquele imóvel. Agora, a pessoa que mora, de fato, na casa há mais de 70 anos, ela, sem saber de nada, de repente recebe uma ordem de despejo por uma ação da prefeitura, uma ação judicial da prefeitura do Rio, ou seja, sem nenhum diálogo, sem nenhuma capacidade de defesa, né? Porque muitas vezes, nesse caso, nem a defensoria pública pode ajudar, porque muitas vezes a pessoa ou não é hipossuficiente totalmente, né? Ela é pobre, mas não dentro dos critérios da defensoria pública, ou pelo fato de não ser área informal, não ser uma comunidade, também muitas vezes não pode ter o acesso da defensoria pública. Ou seja, ela sequer tem a capacidade de se defender dentro do judiciário, e muitas vezes o prazo é 24 horas, já houve casos até de prazo negativo. Sim, a pessoa ter que, já saiu receber, ontem. Exatamente, ela receber uma ordem de despejo com data retroativa, né, de sair. É loucura, então, né? Então, isso configura, isso é o que eu aí, ainda enquanto eu estava na academia, eu chamava de o estado de exceção na sua forma mais concreta, né? Porque o estado de exceção não é a ausência de legislação, mas é a deturpação da ordem legal para você cancelar direitos. É o estado de exceção baseado no direito. Exatamente. É impressionante. Não, o estado de exceção é exatamente isso. É você, sem suspender a ordem jurídica, sem cancelar nenhuma lei, você cancela o direito na prática das pessoas. E aí as pessoas simplesmente vivem essa vida, vida que eles chamam, né, na literatura, de vida nua. Ou seja, elas ficam completamente despidas de qualquer direito, de qualquer possibilidade de defesa. Ok, quero chamar a participação do nosso quarto participante de hoje, o Rômulo Matos. Ele é professor de História. Rômulo, o Jorge falou de questões que eu acho que são... Você é professor de História, conhece bem isso aí. Você faz um trabalho em cima da história social e tese na área de história das favelas. E nós estamos falando, o Jorge já mencionou aqui, exemplos de períodos históricos na cidade do Rio de Janeiro, como o prefeito Pereira Passos e aquela política do bota abaixo. Mas eu iria até antes disso, na chegada da família real portuguesa, Dom João VI, quando foi precedida do aviso de que as pessoas tinham, o PR, o príncipe regente, as pessoas tinham que desocupar os imóveis que seriam ocupados pela corte, porque eram 40 mil pessoas, no final das contas, que chegaram aqui, e as pessoas tinham que sair, era mais ou menos como isso. Quer dizer, de lá para cá, de 1808 e até de antes, até hoje, 2013, continuamos com o mesmo modelo vertical, autoritário, e que não leva em consideração a existência das pessoas que não têm dinheiro, que não têm como se defender, é isso? Então, acho que a questão da remoção das favelas, né? Desde que existe favela no Rio de Janeiro, existe remoção de favela. Isso desde a Primeira República, nós temos várias formas de remoção de favela, mas também temos resistência à remoção de favela. Mas quando a gente usa esse termo, inclusive, remoção de favela, a gente está se referindo fortemente àquele período dos anos 60 e 70, foi citado aqui, o período das grandes remoções de favelas, que começou com Lacerda e depois continuou pelos anos 70, né? Depois desse período, que foi visto pela história do Rio de Janeiro como um período extremamente violento, autoritário, em que, ironicamente, até alimentou o crescimento das favelas, esse pensamento de desfavelização da cidade, ele foi abandonado por algum tempo, né? Assim, por cerca de 30 anos, a gente passou a trabalhar com a ideia de que uma urbanização, né, mais ampla, mais amplamente falando, né, essa questão da remoção de favelas como uma política permanente, ela tinha sido esquecida. E voltou com força nesse governo, né, nessa época de Paz e Cabral. E quando eu falo desse período de remoção de favelas como uma política permanente, jogando no lixo, né, assim, esse consenso de urbanização que a gente teve nos últimos 30 anos, a gente tem, logicamente, várias estratégias nesse sentido por conta do Eduardo Paz e do Sérgio Cabral. Assim. Bom, como é que a gente pode falar? Eu acho que, em primeiro lugar, uma noção forte é aquela de instrumentalização da noção de risco ambiental. Por exemplo, em 2000 a gente teve problemas ambientais seríssimos com as chuvas, né? Enfim, alagamentos na cidade. E Não por acaso, Paz e Cabral lançaram decretos nessa época formalizando a remoção de favelas, ou facilitando. Então, claramente, já em 2010, a gente teve essa instrumentalização da noção de risco ambiental, que, por um lado, culpa os moradores das favelas pelas tragédias naturais da cidade, né, pela degradação urbana da cidade também, e também funciona para questionar direitos conquistados por esses moradores das favelas. Isso é, assim, já assim, de cara, o primeiro instrumental assim, né, utilizado por Paz e Cabral, em 2010. Agora, além disso, a gente tem outras formas, né? Quais são as formas clássicas que a gente vem observando atualmente? A gente tem um sistema mais amplo, né, falando assim, e relacionado aos mega eventos esportivos. No caso, essa preparação do Rio de Janeiro para a Copa do Mundo e das Olimpíadas também vem contribuindo para a remoção de favelas fortemente. Os números atualmente assim, são assustadores, né? Foram falados já assim, em comparação histórica de Eduardo Paes com anos 60, 70, ele vem até ganhando. Mas, por exemplo, alguns números que a gente tem pelo Comitê Popular do Rio, da Copa das Olimpíadas, a gente tem já 3 mil famílias removidas. Né? A gente não estava em 3 mil pessoas, 3 mil famílias. Né? Além disso, a gente tem 15 favelas que foram assim, transferidas, 11 parcialmente atingidas e ainda 11 que estão sob ameaças. E a maior justificativa para isso é de que elas estariam localizadas em áreas de interesse para a preparação do Rio de Janeiro para a Copa das Olimpíadas. Isso entra numa discussão maior, Rômulo, que é esse modelo de urbanização e de ocupação das favelas com as unidades de polícia pacificadora, que visa um modelo de cidade para esses eventos, para sediar os eventos, não é uma cidade para o morador da favela. Nós temos visto isso cada vez com maior intensidade, inclusive a partir das manifestações de rua no começo de junho, em que as pessoas foram, a favela desceu dizendo, olha, o PP está matando gente, está sumindo com gente. O caso do Amarildo virou emblema por causa disso aí, não é não, Rômulo? O que, que essas pessoas podem fazer? Quer dizer, eu estou vendo aqui a Inalva e o Bené da Providência, a Inalva lá da Vila Autódromo. O que é que vocês, enquanto moradores e associação ali, o que é que vocês podem fazer para enfrentar aí o poder constituído, que é muito, o nome já diz, né? O poder mesmo, né? Como é que é, Bené? Olha só, em relação a tudo voltado para os grandes eventos, para o turismo, o que se tem projetado é o teleférico, o plano inclinado, um lugar que eles qualificam como motovia, né, ligando a praça à Vila Portuária, um museu, quer dizer, o espaço do museu lá em cima, que é a parte mais alta do morro, é a Capela do Cruzeiro. Inclusive até o Fernando Gabeira fez uma matéria muito bonita em cima disso, na TV Bandeirantes. Então, e a ramificação, a parte dos fundos seria a parte dos 60, no lado esquerdo, a Pedra Lisa, do lado direito, o Barão da Gamboa, a escadaria Barroso Farias. Então, tudo, para tudo é qualificado como área de risco. Quando a gente sabe que, em gestões anteriores, houve até uma contenção de muro de arrimos, justamente para descaracterizar um pouco para acabar o risco, né? Isso. Só que eles colocam isso e existe até um contralaudo que foi entregue à juíza mostrando que nem tudo é área de risco. E vocês têm alguma decisão judicial favorável, alguma suspensão de remoção, alguma gente, coisa a gente sentido? A gente tem uma liminar suspendendo as obras, né? Deixou só terminar a parte do teleférico, porque o teleférico, na realidade, eles colocam que é um benefício para... Mas não é muito, não. Se a gente vê, a utilização dele vai ser, no máximo, para 10, 20% dos moradores. Porque quem é que vai vir lá de 60 para usar teleférico na central, ou nos ingleses, ou na praça? Quem é que vai subir Barroso para usufruir do teleférico? Então, a gente sabe que é alguma coisa voltada para o turismo, porque a gente sabe que aquela região é o centro da cidade, e você tem um visual belíssimo, de um ângulo de 360 graus da cidade. É verdade. Não, vamos. O pensamento da comunidade Vila Autódromo, que dialoga com outras comunidades e também com todos os segmentos da sociedade civil organizada, junto aos comitês. A Vila Autódromo, ela começou com um comitê popular do PAN, que a gente percebia, aliás, Comitê Social do PAN, que a gente percebia que era o desenho do que viria depois, né? Era o ovo da serpente que viria com os Jogos Olímpicos. Então, a Vila Autônoma, ela dialoga com todos esses segmentos da cidade, né? Na direção, na ação mesmo, de que a gente tem que interferir na gestão da cidade. Que uma cidade justa é aquela que os projetos sejam para o povo e que o povo seja consultado, porque quem paga a conta é o povo, né? Então, todos esses projetos lá do Porto, do Parque Olímpico, enfim, do Morro do Alemão, o PP, o povo não é consultado. Então, são decisões que vêm de cima para baixo e dá no que dá, não é? Deu no verdadeiramente e de forma saudável no que está se chamando aí a primavera, não é? De junho ou de julho aí, não é? E na reação dos movimentos sociais. Realmente nós estamos vivendo um momento diferenciado em que as pessoas passaram a ter voz, não é? Eu estou aqui, inclusive, sendo portadora, né, da voz do povo, dizendo que uma cidade justa, ela não tem prisões, ela não tem favelas, ela não tem morador de rua, e ela é consultada porque os grandes projetos interessam ao povo, que é o povo que banca, que paga tudo isso. Você sabe que a gente sempre volta a esse assunto. O Jorge já participou de programas aqui em que nós falamos de mobilidade urbana, falamos de ocupação do solo, tudo isso. E sempre me vem à memória o Estatuto da Cidade, que resultou de uma discussão longa do Congresso em Brasília e que pareceu um instrumento tão adequado quando saiu, ainda no governo Fernando Henrique. E, no entanto, ele não tem nenhuma vigência, nenhuma força. Isso aí, esse tipo de intervenção que a Inalva acabou de dizer, de cima para baixo, seria inviável, impossível, se o Estatuto da Cidade fosse respeitado. Como é que vocês, que estão, um da academia, o outro do legislativo, veem isso? Luiz, a questão do Estatuto é até interessante, porque ele foi um marco, vamos dizer, ele é um filho direto da Constituição de 88, né, que foi um marco histórico desse momento de redemocratização do país, de luta pela participação popular na gestão pública, e que já nos anos 90 foi praticamente rasgada a partir do modelo neoliberal de gestão, né, tanto no nível federal quanto... E aí isso atingiu a política urbana também. Como é que isso atinge a política urbana? Que a partir desses instrumentos que já eram previstos... para a política urbana, para a contenção, por exemplo, do encarecimento da cidade, do encarecimento da terra urbana, os instrumentos de acesso à terra, de planejamento participativo, como os conselhos, os planos diretores participativos, todos esses instrumentos que já eram previstos para a política urbana, eles não foram regulamentados de imediato. O Estatuto da Cidade, ele só entra em vigor em 2001. Ou seja, ao longo de toda a década de 90, enquanto esse modelo neoliberal se instituía, essa discussão foi sendo emperrada no Congresso e, enquanto isso, as prefeituras, digamos assim, neoliberais, e no Rio de Janeiro talvez tenha sido o grande marco disso, né? Porque nós tivemos 20 anos de uma era César Maia, que foi o neoliberalismo em pessoa na prefeitura do Rio. Esse modelo de gestão da cidade, ele rasga todos esses instrumentos de política urbana participativa e passa a privilegiar exatamente esse modelo que, com o Eduardo Paes, ganha materialidade total, que são projetos pontuais, específicos, com grandes investimentos públicos, com grande montante de recursos públicos, mas para atender interesses diretos do capital, das grandes corporações, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum respeito aos direitos não só dos moradores mais pobres, mas da cidade como um todo, né? Hoje se fala nesse caos da mobilidade, dos engarrafamentos. Isso é reflexo direto desse modelo de gestão. Isso é reflexo direto da verticalização de determinados bairros sem um devido investimento em transporte público, sem um devido investimento na manutenção da malha viária. O caso do Porto, já está aí, o debate está dentro do Ministério Público, vai ser o caos completo, não só para a cidade, mas para toda a região metropolitana do Rio. E esse modelo neoliberal, ele ignora completamente essa política, né? Ignora completamente os direitos das pessoas, ele só pensa naquele circuito financeiro imediato, como transferir recursos públicos para as grandes corporações de forma imediata. Com isso, além de um problema legal que você tem, como eu já disse, a questão da exceção, né? Você tem leis que simplesmente são ignoradas, e não só pelos governos, às vezes até pelo judiciário, né? A gente tem, por exemplo, o caso do PEUVARGEN, que é o Projeto de Estruturação Urbana das Vargens, que foi um projeto completamente absurdo, que foi aprovado em uma semana na Câmara Municipal, e que é um instrumento que previa essa coisa da participação, audiências públicas, diagnósticos técnicos. Esse projeto chegou na Câmara, pela própria Câmara, uma coisa que é surreal, porque isso é iniciativa do Poder Executivo, esse tipo de projeto de lei. Foi aprovado em uma semana. Aí, alguns vereadores de oposição foram ao Ministério Público, fizeram uma representação, denunciaram isso. O Ministério Público acatou a denúncia, entrou com uma ação de inconstitucionalidade. E quando chega no Tribunal de Justiça, o colégio lá de desembargadores, chega e fala: não, o projeto de estruturação urbana é só uma norma administrativa. A prefeitura faz o que quiser com ele. Basicamente, a decisão dos caras foi essa. É como se fosse uma portaria, um decreto. Exatamente. Uma coisa assim, ele rebaixou um projeto que é fundamental para você organizar a política urbana da cidade ao nível de um decretinho, de uma resolução da prefeitura. Uma coisa menor, né? Exatamente. Rômulo, diga lá. Então, muito do que foi falado aqui, eu vou tentar, assim, né, pegar aqui a continuação, né? Realmente, o que a gente vive hoje, na verdade, começou a ser gestado nos anos 90, com o plano orgânico da cidade, né? Um novo plano de cidade feito pelo César Maia, e, logicamente, a gente está vivendo a radicalização daquilo que foi planejado nos anos 90, como foi muito bem colocado aqui. Realmente, a gente está vivendo um período em que uma cidade funcionando como uma empresa, né, que é o Rio de Janeiro, que é o que vem sendo chamado, já foi chamado inclusive aqui de cidade de exceção, em que a cidade fica flutuando de acordo com o mercado, né, é uma cidade cada vez mais gerida por empresários e de forma empresarial. E na prática o que a gente tem, assim, é o quê? É uma especulação imobiliária dando, assim, né, assim, sim, dando tônica a tônica da cidade nesse atual momento, né? Por isso que quando a gente fala de remoção de favelas, ainda tem a tal da remoção branca, né? A gente está falando aqui da remoção pelo Estado, que está feíssima, mas números que não entram nessas contas é a da remoção branca, que a gente sabe que a especulação imobiliária também já chegou às favelas. Na Rocinha, por exemplo, aquelas antigas biroscas concorrem com padarias, com redes de padarias atualmente. Santa Marta, que é conhecida como a favela modelo, também seus moradores não têm, né, mais como se manterem nessa favela considerada de modelo, embora esse rótulo nem sempre venha acompanhado de melhorias na estrutura, como a gente sabe que não vem mesmo, né? Enfim, acho que é um momento em que acho que o pendor imobiliário da cidade relacionado a esses mega eventos está bastante forte. A gente tem números assustadores nesse sentido. Eu acho que isso aí tem muito a ver com o modelo que de desenvolvimento urbano que vê a cidade como um grande negócio. E eu acho que vocês da Vila Autódromo são um exemplo clássico, é o exemplo mais emblemático, eu acho, disso aí, porque vem de antes ainda dos Jogos Pan-Americanos de 2007, ou seja, essa coisa, você citou, Rômulo, a Santa Marta, Santa Marta é de 2008, dezembro de 2008, que foi instalada a UPP e a partir dali começou esse processo. Ela está falando de um período anterior a 2007, a 2006 até, a construção da Vila do Pan, essas coisas. Eu gostaria que você falasse um pouco disso aí, Dalva. Pois é, a cidade inteira virou mercadoria, não é? Então, os espaços que as comunidades tradicionais ocupavam, agora eles são objetos, né, da cobiça dos empreendimentos imobiliários. Então, foi 2005, se falou aqui na questão da marcação das casas, a Vila Autódromo foi vitimada duas vezes dessa famosa marcação. Uma durante, em 2005, a pretexto dos Jogos Pan-Americanos, e agora recentemente. Na primeira, eles alegaram que estava fazendo um levantamento para saneamento básico, mas a comunidade desconfiada percebeu que estava sendo enganada, né? E na segunda, não, é quem quer. Agora já estão fazendo um assédio moral, quem quer ir para aquela maravilha daquele apartamento de 40 metros quadrados, a minha casa, minha vida. Bom, então, o que o que causa espanto a todos nós, né, e que a população tem que parar para refletir, é, por exemplo, a Vila do Pan, que foi construída com 75% do dinheiro do trabalhador. FAT significa Fundo de Apoio Trabalhador, na linguagem popular, Fundo de Garantia. Ela está lá vazia, sendo objeto de várias ações, porque ora se diz que ela está afundando, ora foi uma negociação, mais uma da negociação, quer dizer, a primeira que se iniciou com dinheiro público e que deu certo economicamente, mas não deu certo em termos de ocupação. E é inviável a ocupação daquilo ali. Qualquer pessoa que passe por ali, a qualquer hora vê o trânsito engarrafado. Vê que não tem mobilidade. Imagine, quando todas aquelas torres estiverem ocupadas, como é que as pessoas vão entrar e vão sair dali? Então, é uma cidade que só pensa em ganhar dinheiro a qualquer custo. Então, a gente vai da questão do transporte, para a questão da moradia, enfim, realmente, é uma cidade de exceção mesmo, a gente tem que reconhecer, e ela é patrocinada pelos de cima e até com a concessão do poder jurídico, né? É um conserto isso aí, como o Jorge falou. Quando chega no Tribunal de Justiça, a Justiça considera aquela providência que está sendo questionada como uma providência administrativa, né? Uma coisa menor, quando na verdade afeta a vida das pessoas. Agora, o Bené, eu queria saber o seguinte, ela está falando de um aspecto que eu achei interessante. Agora, eu quero que você puxe aí, porque o seu lugar, o Morro da Providência, está no centro não é de um evento esportivo, está no centro de uma revitalização praticamente turística, porque aquilo ali vai ser isso, né? Aliás, a Praça Mauá já é hoje o Museu de Arte do Rio, o Circuito da Herança Africana, Pedra do Sal, essa coisa toda, o Museu do Amanhã que está em construção, e o Morro da Providência entra nisso aí. Quando o Rômulo falou da remoção branca, eu me lembrei na hora do pessoal da Gamboa, do Santo Cristo, que está saindo dali porque os aluguéis estão ficando muito caros. Como é que vocês estão fazendo frente a isso? Como é que é? Realmente, em função de tudo que está acontecendo, a região ficou muito valorizada. Mas eu queria citar um exemplo do ICP, Instituto Central do Povo, que é uma entidade antiga e que tinha à frente um missionário, seu Mario Wei, que prestou muitos serviços ao pessoal da Providência. E essa pessoa, até de ver sendo montada a estação ali no ICP, sendo desmontado todo aquele móvel dele, ele acabou até sofrendo, morreu aos 83 anos com um problema de depressão. Isso aí já é uma consequência dessa obra que tá em vigor, né? Isso aí foi muito. Ele ficou muito triste que ali ele tinha duas árvores centenárias, coqueiro centenário. Você passa ali na Central do Brasil, na estação da Central do Brasil do metrô, essas árvores estão instaladas lá. Cadê o secretário de Meio Ambiente para observar esses detalhes? Então, eu posso até falar um pouco da história da família, que a gente mora ali no morro há mais de 70 anos. Isso entra, inclusive, nesse contexto que você fala dessa pessoa que está lá há 70 anos. Aí chega o Estado e põe para fora, a pessoa entra em depressão, a pessoa, inclusive, somatiza, cria uma patologia qualquer, desenvolve uma úlcera, um câncer, um negócio e morre. Não foi só essa pessoa, não. A gente teve também uma outra pessoa que trabalhava com o Projeto Mel, o seu Nélio, que fazia a abertura do carnaval das escolas de Mirins. Ele pegava aquela gôndola, como ele era ligado ao Reduto do Samba, ele juntava aquela gôndola na faixa de 9 a 17 anos e fazia tipo uma escola de samba mirim. Ele sempre participou abrindo o carnaval do Rio de Janeiro, das escolas de mirins. Então foi uma pessoa também que naturalmente teve ou problema de coração ou pressão, porque ele até no início participava da comissão de moradores. E teve também o falecimento da minha irmã, que até por questão de pressão, de sai, não sai, ela também veio a falecer. Não resiste, né? Pode passar para outro. É complicada, a situação é muito complicada. Rômulo, como é que você vê isso aí? a questão da, no Morro da Providência, da região portuária, como a gente vinha falando, né? Assim, essa região, para começar, é uma região da maior importância histórica e cultural do Rio de Janeiro, né? A gente está falando de uma região onde, assim, né, uma cultura africana foi bastante forte. A gente está falando de uma região em que aquela que é considerada a primeira favela da cidade também foi erguida, que é o Morro da Providência. Então, quando a gente tem essas remoções no Morro da Providência, na região portuária mais amplamente, a gente também está acabando histórias de vida, mas com história da cidade. Isso é muito importante ser lembrado, né? Por exemplo, Morro da Providência vão retirar um terço da favela para construir um teleférico de luxo. Ou seja, quem vai ganhar com isso são os empresários. O teleférico vai ser utilizado durante as Olimpíadas, né? Não são os moradores tão interessados nesse teleférico de luxo. E depois para turismo. É como o Exatamente. Bené falou, quem é que vai usar isso aí, né? Exatamente, né? É como o pessoal da Rocinha está questionando. Vai, puseram o PP e querem botar um teleférico. Eu disse, não, a gente quer saneamento básico. Uhum. Não é? E eu acho assim, só para completar, eu acho que tem um dado perverso nessa história, especialmente, né, perverso, que é o seguinte. A Prefeitura do Rio de Janeiro vem organizando circuitos de memória africana na região portuária, como foi citado aqui. E é interessante notar que ela está numa região da cidade onde há muito negros, né, muitos negros. Então, ao mesmo tempo que ela celebra circuitos de memória africana, na prática o que ela vem promovendo é a remoção de uma população pobre negra. Então, acho que esse é o dado perverso, tem que ser salientado. Particularmente perverso. É. Quilombo, Pedra do Sal, que está lá lutando para se regularizar, a prefeitura simplesmente ignora completamente, né? É um exemplo disso que está sendo colocado aí. É verdade. Enquanto eles fazem esses eventos e tudo, assim, aqueles que realmente estão lá trazendo essa raiz, trazendo essa questão cultural, lutando, né, há anos, estão lá sendo completamente ignorados. Nós vimos recentemente uma reversão de medidas, e diria até que uma reversão de expectativa com relação ao Parque Júlio Delamare, o Parque Aquático, ao Célio de Barros, que era o estádio de atletismo, mas principalmente em relação à aldeia Maracanã, de onde os índios já haviam sido retirados também, removidos à força, e eles voltaram por força de uma decisão que, de um lado, dizem que foi um recuo do governo. Na verdade, foi uma conquista do povo. Da luta, não é? Da luta, pois é. Como é que você vê isso, Nova? Pois é. Você espera isso para o pessoal lá da Vila Autódromo? Como é que é? Eu tenho que esperar, tenho que acreditar nisso, né? Nós temos que ter um ideal mesmo de acreditar que é possível que a gente tenha ventos novos, não é? Porque a cidade não pode se mercantilizar de forma tão absurda como vem sendo. A gente vê a questão ambiental, se apropriou dos povos das florestas, dos quilombolas, e o discurso ambiental passa por uma legislação conservadora que serve ao poder. A gente vê o discurso cultural aí, não é? Das origens africanas, tudo é mercadoria. Tudo é vendido. Então, a coisa está tão insuportável que as pessoas estão vendo que há algo de podre no reino do... Da Dinamarca, vamos dizer assim. do Eduardo, né? Eduardo, né? Então, e aí, como que essas formas de organização? Por exemplo, a reversão do processo Júlio Delamare e dali da aldeia Maracanã, nós acompanhamos cotidianamente no Comitê Popular Copa Olimpíada, não é? Todos os movimentos sociais juntos, organizando as passeatas enfim. Nós estamos na perspectiva de que o povo se aproprie da cidade também. Pois é. Né? Então, aproveitando isso que você está dizendo, eu gostaria de lembrar que nós tivemos as manifestações de rua, grandes manifestações, no mês de junho, coincidindo com a realização da Copa das Confederações, que é o aperitivo, o vestibular da Copa do Mundo, e visto pela própria FIFA. Depois nós tivemos a ocupação permanente das ruas, continuou aqui e ali, agora com coisa mais pontual, mas durante a visita do Papa tivemos, e a Jornada Mundial da Juventude, tivemos também uma forte manifestação de rua. E os organizadores de segmentos sociais que estão participando desses movimentos prometem uma mobilização muito grande para o ano da Copa do Mundo, que será um ano de eleições presidenciais, eleições estaduais, e, em resumo, será um ano muito propício a manifestações. Vocês pretendem manter a mobilização? Vocês pretendem que isso vá num crescendo, que chegue ao máximo? Nessa época, como é que vocês, eu digo você da Providência e você da Vila Autódromo, porque sucintamente, rapidamente, diga aí. Olha só, em primeiro lugar, a gente, do lado da Prefeitura, a Prefeitura nem reconhece que existe uma comissão de moradores para conversar a respeito, saber o que é esse projeto, quem vai sair. Onde as pessoas vão se alocar, a gente não tem acesso a nada disso. Inclusive, a gente tem propostas até de se alterar o projeto. Então, quando se fala em plano inclinado, então vem da primeira gestão do Jorge Vital, ele vem e colocou, não, mas a nossa intenção não é ferir os moradores. Claro, mas se passar o plano inclinado do pé da escada até o cruzeiro, vai pegar 40 famílias. Então, a gente propôs, por que não se construir um elevador panorâmico, usando o espaço da pedreira, onde vai ser construído unidades habitacionais ali na garagem de Tinguá. Se é para sair lá em cima, que é o ponto, o ápice, né? Que é onde tem a Igreja Nossa Senhora da Pena, a Capela do Cruzeiro, que é aonde o turista quer ir, pois já sai ali em cima, no largo, já, o acesso já é tranquilo. Agora eles querem viabilizar a coisa, emendando uma coisa com a outra. O cara vai, toma um chope na Praça Mauá, pega o teleférico, sobe, emenda com plano inclinado e sai lá em cima. Mas aí vai afetar, tem essa questão de afetar os isso moradores. Que o Bené está falando é exatamente essa questão de você atender ao turismo, né? Quer dizer, você atender a um serviço, a uma atividade, uma vocação da cidade, que é uma vocação bonita da cidade, mas que sem o povo você não tem o turismo, cara. Isso é que é verdade. Se você matar a alma do carioca, você pode ser a melhor cidade do mundo, que você não vai conseguir. Você acredita, Inalva, que vocês consigam manter? Você já vem mantendo essa luta há muito tempo e vão ter que manter. Você acabou de dizer aí que não há outra opção se não continuar na luta. Mas vocês acreditam que haja um entendimento melhor por parte do judiciário, já que do executivo não tem? Eu costumo ouvir que são o exercício, né, os costumes que fazem as leis, não é? Não as leis que chegam e impõem, não é? Então, penso que a direção do povo, da cidade do Rio de Janeiro, de todos nós, né? Das associações de moradores, dos movimentos sociais, né? Dos comitês, das pastorais também, que tem uma ação muito, muito positiva, é pautar, né, as demandas dessa cidade. E eu acho que o Rio de Janeiro é realmente uma cidade vanguarda, porque nas outras cidades que tiveram os grandes eventos, né? Que os grandes eventos é assim, a pauta principal do poder econômico, desse superpoder aí que viaja o mundo inteiro, né? Todas as outras cidades, a resistência, ou não houve resistência, ou eles acordaram depois. Então, o Rio de Janeiro, não, ele é uma cidade de vanguarda, ele já está antevendo os desastres que estão acontecendo e que vão acontecer mais ainda na cidade após Copa Olimpíada, né? A gente vê aí os desastres da Grécia, da África do Sul, de Montreal, que eles levaram 35 anos pagando um custo e sacrificaram os projetos de saúde e educação lá, e após os 35 anos que pagaram aquela dívida, tiveram que demolir, né, aquelas construções que não, nada servem, né? A própria questão da China, ela está lá, os estádios, né? Então, a cidade do Rio de Janeiro, os movimentos sociais, as associações, enfim, os segmentos de que estão sofrendo, né, essas opressões, acordaram. Então, o pedaço de maçã envenenada que foi colocada na boca do povo com o pretexto dos jogos, já está, né, o povo já está acordando. Então, vamos para a rua. Legal, você quer falar algo rapidinho? Não, eu costumo dizer, me perdoem os políticos, a igreja Eu acho que os movimentos sociais estão acima de tudo isso. Quem tentar se apropriar do que está acontecendo vai ter que responder mais na frente. Mais na frente, é isso aí. Rômulo, para encerrar, queria que você fizesse um balanço final do que nós conversamos aqui em um minuto. Então, um minuto, né? Na verdade, é tentar entender essa questão mais ampla, né? O que está acontecendo hoje, vem desde os anos 90, um projeto de construção de cidades que vem, né, dos anos 90, logicamente radicalizado nos dias de hoje, e tentar chamar a atenção para três aspectos fundamentais dessa política de construção, de remoção, né, de favelas atualmente. Em primeiro lugar, os mega-eventos, sobre os quais já falamos, né, que provocam remoções sumárias e, ao mesmo tempo, abrem a cidade para investimentos diretos do capital, né? Essa cidade empresarial está intimamente ligada com os mega-eventos. Em segundo lugar, a OPP, né, que provoca valorização de imóveis em favelas, imóveis próximos às favelas, e também garantem um controle policial, né, dos pobres em áreas de interesse do capital. Em terceiro lugar, o Minha Casa Minha Vida, que garante essa produção da moradia em áreas sem infraestrutura urbana adequada. Então, ficar atento para esse movimento mais amplo. Que é, parece um concerto do mal, né? Quando você fala assim, parece que é isso. Né? Jorge, para você encerrar, então, já que você é o decano aqui da mesa. Eu gostaria de chamar a atenção, para reforçando isso que o Bené falou, da questão da mobilização é fundamental, e lembrar que não é uma questão só dos pobres, é uma questão que atinge a toda a população. O encarecimento da cidade está atingindo diretamente a classe média. Né? Aquele morador histórico que tinha sua família lá, de duas, três gerações na Tijuca ou na Zona Sul, se ele hoje está com uma renda de 7, 8 mil reais, ele já não consegue, uma família, né? Já não consegue se manter nesses bairros, porque um aluguel de 3, 4 mil, com mais todos os outros custos, ele já está tendo que se mudar para outros bairros onde ele não tem uma história ligada a isso. Não é uma questão de ser mais longe ou ser pior. É essa coisa que você mencionou muito bem da alma do carioca que se perde, porque ele perde o vínculo, às vezes, com a sua própria família, ele perde o vínculo com a sua história do seu bairro, a sua identidade, e isso está... É óbvio que os mais pobres, eles estão na ponta de lança desse modelo, então eles são os que sofrem os primeiros impactos, os impactos mais cruéis, né? Pagam às vezes com a vida. Mas isso é um processo que atinge a toda a população. Então é fundamental que a mobilização continue e que seja cada vez mais qualificada, né? Mais gente na rua e mais gente sabendo o que quer, sabendo o que vai pleitear dos poderes públicos, de um modo geral. Legal. Inclusive pressionando as câmaras municipal, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, Ministério, a representação Público, política, Judiciário, exatamente. Toda essa classe como dirigente. Nós estamos vendo agora com a CPI dos ônibus, né? A pressão popular ali está fazendo a coisa andar. Tá, e olha que parto cheia, que é. Todo dia na porta tem lá 200, 300 é isso aí, pessoas, gente, cobrando. Muito obrigado. O Tema Livre agradece a participação nessa discussão aqui do Ebenezer de Souza Leite, da moradores lá do Morro da Providência, o Bené da Providência, o Jorge Borges, que é geógrafo especialista em planejamento urbano e trabalha na Câmara Municipal, o Rômulo Matos, professor de História da PUC do Rio de Janeiro, com doutorado em História Social e tese na área da História das Favelas, e, por último, a Inalva Brito, professora, que é lá da Vila Autódromo, integrante do Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas. Tema Livre fica por aqui. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Um bom dia para você. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.